Identificação. ZYK550. Rádio Difusora de Assis Limitada. 1140 kHz. Ondas médias. Assis, Estado de São Paulo. 10.000 watts de potência. Juntos desde 1941, estamos também participando da história da cidade. Enfim, estamos nascendo. Nascendo para um novo dia, para uma nova jornada de trabalho. No entanto, muitos ainda dormem, enquanto outros se dirigem ao repouso merecido depois do trabalho noturno. Mas o sol está nascendo para todos. A você que desperta em mais uma manhã, sintonizando a Rádio Difusora de Assis. Pode ter certeza de que este dia foi feito especialmente para você. Aproveite as próximas horas para grandes realizações e jamais esqueça de encarar a vida com muito otimismo. Em cada ciclo do dia, tudo se renova. Bom dia com a Difusora de Assis. Oh, minha gente, aí tá, né, o Tunicão cantando bonito pra todos vocês. E nós iniciando o programa Rancho de Palha, apresentando um especial pra vocês, lá dos nossos amigos ali, Cândido Mota, onde você compra barato, barbaridade, viu, gente? É, só dá uma chegadinha lá. Fala lá com o padre Guaribá, tá lá ouvindo nosso programa. E olha a hora, hoje o peru tá descansando, né? Hoje o piruzão tá de repouso. Vai pegar o Santos mais tarde, então tá de repouso. São 6:18, 6:18, com os seus cumprimentos, Valim e Pirapozinho. Olha a hora, minha gente, olha a hora. Vou oferecer lá pra turma lá da oficina Vox Corcel, lá do Silvio. Estão lá ouvindo o programa. Nosso agradecimento pela audiência aí, viu? A turma da oficina Vox Corcel, do nosso amigo Silvio, que não perde o programa. Ali da Avenida 9 de Julho, 202. Vai lá pro Maraca, né? Tá ouvindo? O Darcy, lá pro Silvio. Pra todos eles que não perdem o programa, pediu pra oferecer o programa. Eles levantam logo cedinho pra ouvir, né? Mas, com os seus cumprimentos... E pra cantar bonito, bonito, em nome do Feirão dos Tecidos, Piracaia e Pingo d'Água. Ei, aqui nós chegamos. Os ouvintes da Rádio Futuro de Assis, aqui está o Bom Dia do Piracaia. Gente querida, gente amiga, com as graças de Deus, Nossa Senhora Aparecida, que estamos podendo pegar na sua mão, mas receba através desse microfone um abraço e o Bom Dia do Pingo d'Água para todo mundo, gente boa. Então agora, desta feita, cantarei uma letra de música do Piracaia, moda de viola, né? Os missionários. No dia 9 de março, o Assis balanceou por causa dos missionários que na cidade chegou. Pode falar, tá, pera. Oh, minha gente. Oh, gente boa, né? É. Aí foi Piracaia e Pingo d'Água se apresentando todos vocês. Em nome do Feirão dos Tecidos, onde você compra barato, barbaridade. Tem cartinha aqui. prezado doutor compadre Edivaldo, eu, quando eu vejo o senhor falar, porque eu gosto de vê-lo o senhor falar, né? Peço para o senhor atender essa cartinha e mandar a dupla Piracá e o Pingo d'Água que cante uma moda e ofereça para o seu ouvinte de todos os programas, né? Do Rancho de Paia, o Teodoro Vicente dos Santos, que reside na rua São Carlos, número 150, na Vila Progresso. Se for atendido, fico muito contente. Então, vai o programa inteirinho aí pra você, viu, Teodoro Vicente dos Santos. É vizinho nosso lá, né? É, eu moro lá no Jardim Paraná, ele mora na Vila Progresso, né? É uma vila só de distância, né, Pingo d'Água? Você não vai lá, né? Claro que eu vou lá. Lá eles não matam, não, velho. Meu sangue não dá pra fazer chouriço, né? Um abração para nossos amigos lá da Vila Progresso, estão sempre lá mandando cartinha para a gente e nós agradecemos então vocês aí, viu? Tem aqui também cartinha para o Piracá e o Pingo d'Água, pediu uma moda de viola bem bonita. E vai um abraço lá pro Valim, pro Pirapozinho. Já cantemos, né? Já cantou uma moda de viola, né? Pede pro compadre Edivaldo também mandar um abraço. Se for atendido, fico muito contente. O ouvinte funk reside lá na Água das Antas, rapaz. É o João Izá. Ô, João Izá. Tá na Água das Antas, ali pertinho do Pinheiro. Então, um abração pra você, compadre João Izá. Um abração bem apertado, uma boa das Antas. Ô, gente boa. O João Izá é meu primo. É, primo do Piracaia, né? É. Lá também, na Água das Antas e Pinheiro, acho que 99,9% é parente do Piracaia, né? Um abração pra turma lá da Água das Antas. O Valim, né? O Dito, né? Tem uns meus lá pro lado de baixo, lá na Quebrada das Antas. Dá um abração pro velho Darberto também. Vamos atender cartinho, que pede Piracá e Pingo d'Água, cantar uma música bem bacana, oferecer para o nosso ouvinte lá da Vila Modelo, no quilômetro 444, né? O Sérgio Silveira. Se for atendido, fica muito agradecido, né? E sempre ouvindo cada vez mais, né? E Deus lhe abençoe, né? A carreira artística, falou, bicho. Falou. Então, um abração para o Sérgio Silveira. Ele manda um verso aqui, nós agradecemos o versinho, viu? Vai, cartinha venturosa no bico do beija-flor. Levar para aquela ingrata que eu tenho saudade e amor. Quero que leia esta carta que fique bem claro. Quero falar mal, quem falar mal do Tapera não tem vergonha na cara. Tá muito bom. Falou, gente boa. Até domingo do Piracaia, se Deus quiser. Até domingo, abraço apertado do Pingo d'Água. Pra todo mundo, gente boa, tchau e até lá, se Deus quiser. Falou. E nós estamos falando em nome do Feirão dos Tecidos, onde você encontra barato, barbaridade, né? Olha a hora, gente. São 6 horas mais 48 minutos, 6h48. O Campinho esmarrou lá o piruzão lá, deu um nó cego, eu não consigo desamarrar o peru, rapaz. Mas também em compensação, joguei uma pedra no galizézinho parmeirense que o bicho velho tá até tonto. Tá tonto, né? Mas 6h48, nós vamos prosseguindo em nome do Feirão. Feirão dos Tecidos, onde você compra barato, barbaridade. Vamos mandar um abraço lá pro compadre Isidro, já teve aqui logo cedinho, né, de manhãzinha. Com o compadre Isidro teve aqui lá do Bar da Amizade, já veio visitar o programa, nós agradecemos, né? Então vai um abraço lá pra ele, tá ouvindo o programa na perua. Então vai o programa pra ele e lá pros seus freguês também, né? E avisar mais uma vez que hoje não vai ter programa de auditório, viu? Hoje não vai ter programa de auditório, devido ainda a nós estarmos em reforma, que a rádio tá em reforma, tá ampliando a rádio. Então não tem lugar pro pessoal fixar, né? Tá lotado aí de... Só se nós sortear aí os materiais, né? Depois limpa a rádio. Daí o compadre Cícero mandou embora também, daí não tem jeito, né? Então, não vai ter programa de auditório. No próximo domingo, se Deus quiser, até o próximo domingo já desocupou aí, né, Wesley? Né? Eu acho que já, sim, viu? E já estão colocando as plaquetas lá, no outro estúdio, né? Deve estar desocupado, sim. No próximo domingo nós estaremos firme aqui com todos vocês, viu? Tá? Programa de auditório com Valim, Pirapozinho, os irmãos Campos e Campinhos, né? Também com o Piracaio, Pingo d'Água, com o Rei do Pinho, Ciceiro, por isso que Sabino, nosso amigo Laulinel e Zé Branquinho lá de Candomoto, né? E toda a companheirada aqui do rancho estarão presente aqui, cantando bonito pra vocês. Opa, cá estamos falando barbaridade, né? São 6h55, 6h55. Ô, minha gente, então, mataram saudade, né? Então o Jaime Marques de Oliveira tá aí no meio, você viu? O Jaime Marques de Oliveira. 25 anos amanhã, né? Coronel Tatu, Jair Mais Oliveira, Coronel Tatu, né? Quem não conhece o Jair Mais Oliveira, trabalha na Prefeitura Municipal de Assis, agora é advogado lá, né? Então, meu compadre, nós vamos embora, né, Márcio? Feita aqui nesse estúdio ou lá no auditório? Não, essa daí foi gravada, essa fita foi gravada na Rua Brasil, quando a Rádio Difusora saiu daqui e foi lá pra Rua Brasil. Depois a Rádio Difusora voltou aqui. Eu comecei a trabalhar na Rádio Difusora aqui nesse prédio. Depois nós fomos pra Rua Brasil, da Rua Brasil voltamos pra cá, né? É que eu sou velho de rádio, meu compadre. Os 80 vai chegando, né, Maurão? O Mauro também é velho de rádio, né? Agora o Chuchu tá me contando ali, o Chuchu, ô Maicon, que quando gravaram essa fita ele tava com 2 anos. Você vê, o Chuchu já é velho de rádio. Eu tava com um. Ô, meu compadre, vamos embora. Tchau, gente. Tchau, turma. Tchau. Até pra gente. Tchau, Mauro. Você tem o direito de saber. É nosso dever informar. ZYK 550, Rádio Difusora de Assis Limitada. 1140 kHz, 10 mil watts de potência. Difusora, emissora líder no segmento AM em toda a região, desde 1941. Assis, São Paulo, cada vez mais. Digital. Agora você fica sabendo de tudo, mais tudinho mesmo.